de cerveja, eu acordei um caco, um frasco do seu perfume fraco. Todos são discriminados, todos tão dissimulados. A sorte desses caras é que eu não ando armado, tá ligado? Pra falar do respeito, pra mim é intuito, mas nunca fui perfeito. Ó mãe, sinto muito, escolhi a canção que os fãs não dançam. Hoje ninguém é contigo e amanhã são expansão. E as lembranças dos campão de asfalto, neles automóveis matam mais que cauto ou álcool. Sonho alto não é lugar pra dormir. Protege-me a demistesia. De tudo que eu busco, varandas madruga é ser o melhor. Com isso eu procuro fazer cada linha reta sem ter o nó. Sem aviso prévio, tipo é ressurreição de Pac. Meu estilo continua até que eu mude em som, quem sabe. Até que hoje eu já não me sinto só. Tive força na fraqueza, tipo Jó. Me criticaram porque tive visão e eu tive dó. Sem divisão, quero um time só. Ouvindo cada produtor que fala não, fico bem longe de toda essa falação. Sempre em alerta, presta atenção em cada ação. Quero o que é meu então, isso é arrecadação. Pagar as contas, dar orgulho pra minha família. Sentido da vida, tá no palco, pra mim valia. Não me meti nesses papo de patifaria. Eu digo rap, qualquer coisa pra ti faria. O que eu quero é ser melhor com quem me traz amor, com quem me faz maior. É sem dó, verdade me alivia. Mentira. Eu quero meus manos bem longe do chilindró. Eu quero meu canto, ó mano, fica chilling, Eu quero meus cantos com flows e feeling só. Vem que mó, tá frio, tinha coberto tipo um esquimó. Cê quer whisky, esquiar o mar quentinho. Eu quero falar mesmo, não quero a marketing. Sem marketing, faz real, surreal, a la Quentin. Sempre um bom final, seu sonho é estar aqui, está ali. Ou estabilidade, possuir, posso ir, vir, possibilidade. Crédito, quer demais, credibilidade. A milha se adquire só com habilidade. Se toda vez que eu ganhar, levantar as taças. Vem os parça, mas vem as farsa, só contrasta. O que não passa é amor de mãe, não de madrasta. Me taco e yeah, oi assim, que diz, somos todos um. E pra viver quero assim, feliz pro alívio, fumo um. Pro convívio, refiz a mente trabalhando o som. Pra colher um cadinho, rapaz, essa porra me escolheu. Agora não dá, tudo que aconteceu, não dá mais pra voltar. É só trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. Fazer essa porra de rap não me traz cascalho. Caralho, um monte de otário, sim. Romários na banheira que tão nem um pouco afim. E se tivesse fazia, não falava, não é. Mas tem as mentes vazias, sem palavras, manés. O que eu quero é ser melhor com quem me traz amor, com quem me faz maior. É sem dó, verdade me alivia. E eu tiro quem me tira. O que eu quero é ser melhor com quem me traz amor, com quem me faz maior. Da mentira. Down.